só monstrão, tipo assim, Paquistão. Pesadão, tipo Afeganistão. É só quadrada na cara dos boy, o bagulho é louco, tio. Desceu do carro cagando, tiozão nem viu. Menor apetitoso com uma máquina na cara. É o dinheiro a via, se desacreditar é rajada. Aqui quem fala é quem viu a desgraça de perto. Conhece o fim de quem tentou ser mais esperto. Tentou ser mais ligeiro, tentou passar a perna. É encontrado sem respiração no mato com tiro na testa. Cê quer perdão, mas aqui ninguém perdoa. Aqui qualquer motivo é motivo pra morrer à toa. Se é que pra morrer à toa precisa motivo, é só esquerar o desafeto que os moleque dá tiro. E bebe até o sangue se preciso for. Qualquer coisa pra entrar no ranking dos gladiador. Ser o mais tenebroso psicopata dos bandos. Domingo de sol do gueto é com as piscinas repleta de sangue. Avisa lá pro diabo vir armado. Escolta, colete à prova de bala e carro blindado. Porque o moio tá loucão, sanguinário. Na selva é só monstrão, cochilo é pau no gato. Avisa lá, pá, pro diabo vir armado. Escolta, colete à prova de bala e carro blindado. Porque o moio tá loucão, sanguinário. Na selva é só monstrão, cochilo é pau no gato. Faixa amarela, lençol branco, manchado de vermelho é foda. Dispenso se arte é mais um inteiro. Morreu com tiro só, já vi mano levar 5, 6 e escapar. Fazer o que? Cada um tem sua vez. E não sou eu que vai mudar, nem você entende. É só Jesus pra nos livrar da rotina sangrenta. Morre inocente, bandido, rico, pobre. Tiozão é sem massagem no disparo da Glock. Moleque cresce na quebrada com os coração de pedra, armado de ódio e programado pra entrar na guerra. Desde pequeno convive com veneno. Patrão da biqueira da esquina é seu espelho, é só luxúria. Ostentação aqui é canonizada. Escolta, colete, carro blindado e papa. Ganância infinita, ostenta enquanto o povo morre. Se descer daquele carro transparente, o clã explode. Avisa lá pro diabo vir armado. Com escolta, colete à prova de bala e carro blindado. Porque o moio tá loucão, sanguinário. Na selva é só monstrão, cochilo é pau no gato. Avisa lá, pá, pro diabo vir armado. Com escolta, colete à prova de bala e carro blindado. Porque o moio tá loucão, sanguinário. Na selva é só monstrão, cochilo é pau no gato. Nem acredita, desacredita da cena que vê. Mal largou a chupeta e já tá carbonizando os refém. Indo pros bang, nos corre atrás do lucro. As notas de 100, manchada de sangue traz luto, amém. Métis tenebrosa é o que mais tem. Latrou quantos que matou pelos Mercedes-Benz. Não foi longe, convite já faz parte do passado. O crime vai além do que é dinheiro, é status, é fama, sucesso, ostentação é foda. Chega lindão de golfe, ter droga e pistola. Era o sonho de vários que hoje não tão aqui. Um axé pros que morreram nos gols e nas Paraty. Dando fuga e trocando até o fim cabuloso. Qualquer homenagem é besteira. Agora que cê está morto, o bagulho tá louco. Tem vísceras pelo ar. Olha pro Sam, pede perdão antes da Jericó disparar. Avisa lá pro diabo vir armado. Com escolta, colete à prova de bala e carro blindado. Porque o moio tá loucão, sanguinário. Na selva é só monstrão, cochilo é pau no gato. Avisa lá, pá, pro diabo vir armado. Com escolta, colete à prova de bala e carro blindado. Porque o moio tá loucão, sanguinário. Na selva é só monstrão, cochilo é pau no gato.